Farofa WA! É isso aí, farofeiros. Estamos começando aqui mais um Farofa WA. Hoje é dia 31 de janeiro de 2017, são 7 horas e 1 minuto. E o convidado de hoje vai ser o Thiago Mecânico. A gente já vai começar pela parte cabeluda. Então, fica aí com a gente que já já tá no ar. Aliás, agora tá no ar o Farofa WA. Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. A gente pensa que é livre para falar tudo o que pensa, mas a gente sempre pensa um pouco antes de falar. Eu discordo, penso nada para falar. Falou, fala, tomou. Tudo? Falou, tomou. Escreveu, não leu, analfabeto. Não pensa pra falar? Não penso. Mas, depois, mas não tem medo da consequência depois? Não, eu assumo, eu sou forte. Oh, eu aguento a consequência. Guerreira. É, tô vendo. Ó o músculo aqui, ó. Signo de Ares. Thiago. Thiago já teve uma conversa comigo hoje sobre signo, sobre comportamento. Tá certo, então é o seguinte, a gente vai fazer aqui a nossa pausinha já habitual pros anunciantes. E já já a gente volta aqui com Thiago Car Technology. Uau. Isso aí, até mais. Always put some farofa, man. Quer saber o segredo para manter seus cabelos lindos e saudáveis neste verão? G&Co Hand Beauty em Atadeo. Alta qualidade e ofertas fantásticas para nossas queridas clientes. Em janeiro, 20% de desconto em todos os serviços. Para agendar seu horário, ligue 93303324. 93303324. Ou acesse nosso Facebook page G&Co Hand Beauty. Quer melhorar o seu inglês e se preparar para as oportunidades? A Payroll Training Services. Cursos intensivos para IELTS e PT. Visite nossa página no Facebook para maiores informações. Thiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou Thiago? Facebook Thiago Car Technology. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua Personal Travel Manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Então vamos lá, vamos farofar? Ele é sergipano, é mecânico e mora aqui na Austrália já tem um tempão. Thiago da Silva! E aí, Thiago, tudo bom? Tudo ótimo. Thiago, vamos começar o seguinte. Você é mecânico ou você não pega carro com valor abaixo de $1,000, né, para fazer serviço? Isso, não. Antes eu fazia esse tipo de serviço muito. Inclusive, falava. É o preferido dos brasileiros, você, o carro. Eu quero um carro bom, bacana, que funciona, que seja o mais novo possível. Até $1,000. E às vezes tem que ser BMW $1,000, ah, né? Porque sim. Tem que pegar a gatinha. E aqui não funciona, carrão pra pegar a gatinha, isso. Não funciona. Miau. Então o carro de $1,000, jamais. Já vivi minhas experiências, muita gente me elogiaram no passado, antes do meu problema com a Van do Amor. E que falava que eu ressuscitava qualquer carro. Então realmente eu fazia milagre mesmo. Mas depois do acontecido, como muita gente aqui sabe sobre a Van do Amor. E também para introduzir para as pessoas que não sabem, Van do Amor era um nome fantasia e o nome registrado firme era Thiago Automobil, que ainda ele é existente hoje, Thiago Automobil. Car Technology é o nome fantasia. Então, é isso. Carro $1,000, jamais. Mas da onde é que você tirou esse nome, Van do Amor? A Van do Amor surgiu do Daniel Queiroz, do Churras, o Daniel Queiroz. Que eu sempre falava assim, eu adoro o que eu faço. De 1 a 10, o nível que eu gosto do serviço que eu faço é 10. Então ele sempre falava, Van, Thiago da Van, Thiago da Van do Amor. Que eu falava sempre, eu faço o meu serviço com amor. E foi o Daniel Queiroz. E sobre a música também, né, que tem também. Isso foi bom. Então, na verdade, a Van, o que eu escutei também sobre a sua van do amor é que o pessoal achava que tinha uma outra conotação essa coisa de van do amor. Surgiu sobre um duplo sentido. Dá um duplo sentido, né? É. Que também eles vão falar sobre o investigador, que ele deu muitas risadas quando ele falava van do amor. Inclusive, ele pediu pra levar a van até o departamento do consumidor pra ele ver a van que tinha dentro da van. Porque te falaram que tinha outras coisas dentro da van. Tipo, eu acreditei uma cama, né? E o investigador dava risada e eu não sabia de nada. Coisas relacionadas com amor. É, o duplo sentido, né? E eu falava, e pra traduzir esse van do amor? Love, nem eu sabia, né? O negócio tava sério lá. Mas é isso. E como é que foi começar os problemas da van? Como que iniciou? Pra poder dar um início, assim, voltando um pouco ao lado positivo, eu sempre fiz muito serviço, sempre fiz o meu próprio marketing, e surgiu a música da Van do Amor, que foi sucesso. O Márcio fez, o Phil da West One fez a música, depois o Márcio Mendes gravou. Não sabia disso, não. O Márcio Mendes gravou. Puxa. Manda pra nós, a gente toca aqui. Tivemos uma... Precisa tocar do hoje, né, essa música. Exatamente. Eu até falei a Angel pra poder o Márcio gravar, enquanto ele tava aqui semana passada, mas eu acho que não deu. Enfim, então eu subia no palco e dançava mesmo, entendeu? Eu gostava da folia, eu dançava, mas no outro dia eu estava lá preparado pra trabalhar, honestamente, e tava também trabalhando pro bombeiro na época. A música foi feita e cantada pelo Márcio Mendes. Tivemos a Noite Sertaneja, que foi no The Villa Night Club, em 2015. E foi sucesso. Agora aquilo, imagina 1000 pessoas no salão, na festa, cantando a música, entendeu? Nossa, e eu no palco dançando, e dançava mesmo, entendeu? E era tipo... Sobre as polêmicas, assim, Mas peraí, quando é que começou a Van do Amor? A Van do Amor começou em 2011. 2011. Depois... E foi até 2015, mais ou menos. Isso. Foi enterrado em 2015. Nasceu e morreu. Mas aí no início era só sucesso. Era tudo alegria, e eu sempre, tipo assim, aquilo que eu sempre falo, né? Não tenho vícios nenhum, não tenho filho, não tenho mortgage. Então o dinheiro pra mim sobra, trabalho de domingo a domingo. Você me chama 4 da manhã, eu vou te xingar, mas eu vou lá te ajudar, entendeu? É verdade, já foi em casa à noite. Então, eu vou em qualquer horário. O que me ajudou muito nas investigações foi os invoices que eu tinha, as notas fiscais, e eu sempre anotei os horários. 2 da manhã, 11 da noite, entendeu? E o cara falou, o investigador, ele falou assim, tipo, por que você faz isso? Eu gosto do que eu faço, entendeu? Tipo, não tenho filho, não tenho vício nenhum, então eu faço. E aí foi quando surgiram as polêmicas, né? Que eu acho que foi em março, do dia 16 de março, que foi quando o rapaz postou, entendeu? As pessoas ele postou isso no Facebook? Isso, na... 16 de março de 2015. Isso, março de 2015 foi. Então, gerou uma polêmica, falando, e assim, e as pessoas entraram como... falando coisas negativas, entendeu? Me ameaçando, criaram uma página privada, e lá dentro tinha pessoas também mandando print pra mim, e isso aí foi tudo traduzido depois que eu levei pra investigação. Ameaças, bullying e defamação, né? Muitas. Então, assim, foi uma experiência fantástica na minha vida, pelo lado positivo e também pelo lado negativo, entendeu? Mas o que eles reclamavam? Não, reclamavam dos serviços que foram feitos e deram problema. E eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre assumo os meus erros, mas quando não foi meu erro... pode ser 25 dólares. Um exemplo pra você. Teve um cliente em 2011 que eu troquei a bomba de combustível porque o carro parou. Então o carro fazia... não pegava. Então, bomba de combustível. 2 semanas, 3 semanas depois, os mesmos sintomas. Mas eu fui lá como garantia e chegando lá, eu vi que tinha... uma mangueira não tinha aguentado a pressão da bomba nova e essa mangueira, ela é plástica, ela rachou. Entendeu? Então começou a vazar. Então, o sistema de combustível, ele tem que ter pressão para funcionar. Se o problema é no bico injetor, na vela, no cabo, o problema é o mesmo, o sintoma é o mesmo. Então, eu falei, ó, o problema é a sua mangueira e a garantia tá na bomba. Então, você tem que trocar a mangueira. Se você pagar a mangueira, eu troco. Ainda dei a mão de obra de graça. Então, assim, aí ficou a palavra dele contra a minha, entendeu? Eu poderia ter baixado minha cabeça e ter pago a mangueira. Mas eu achei muito desaforo. Eu vou te garantir uma coisa. Eu já liguei para uma cliente, por um erro de um funcionário meu, que ele errou e deu um prejuízo de 2.500 dólares. Eu liguei para ela e falei, eu te pago o carro de aluguel, tudo. O erro foi nosso e eu assumo. Ela, não, só uso o trem. Então resolva aí. Resolvi numa boa. Agora, não assumi $25 porque o erro não foi meu. Entre outros problemas também que foram citados nos Brasileiros em Perth, nas comunidades e também na página que fizeram contra as pessoas. Pessoas que foram lesadas pela Van do Amor, citaram sempre isso. E lá sempre falaram assim, que de difamação, de bullying, se fossem retornos verdadeiros, eu até aceitava. Eu li tudo. Eu te juro que eu li tudo. Deu mais de 400, inclusive dava risada até com os seus, Thiago. Que você colocava aquele Michael Jackson, negócio comendo pipoca, o negócio aqui. Eu falava assim, pô, o negócio tá pegando pro meu lado, eu tô aqui dando risada com esse cara postando aqui. Eu tava lendo também. Não, eu te juro, eu li tudo. Sabe por quê? Porque assim, eu acredito muito num espelho. Eu olho pro espelho, eu olho pra mim mesmo. Falo assim, não. Tipo, eu honro o que meu pai me criou, porque, meu, nordestino, meu pai era pra valer mesmo, entendeu? Então, assim, eu tenho que aprender nisso aqui pra crescer. Então, eu fui lendo, aí foi quando fizeram uma página, né, tipo, que tinha 70 pessoas acompanhando, inclusive eu estava lá com uma senha de uma amiga minha, e tava checando tudo, e também print, porque eu mandei traduzir. Porque tem difamação, ameaças. Agora, assim, eu vou te falar, o triste é ver pessoas... Mas qual é o tipo de difamação, assim? Ah, difamação, tipo assim, você tem um business e eu falo que o seu business não presta pra rede social. Isso é fora da lei. Eu posso te processar com isso, porque você tá defamando o meu business, entendeu? Se Mas, você assim, quer existe dar existe um limite, assim, por exemplo, quando você tem uma página e tem aquela parte lá de review... Você uhum. pode dar uma estrelinha e falar um lixo, né? Pode falar isso. Assim. Minha experiência não foi boa, né? Não, mas aí eu aceito muito o feedback negativo. Eu aceito porque eu aprendo com aquilo, entendeu? Você foca no seu lado negativo. Porque eu faço tudo sozinho, entendeu? Faço propaganda, faço todo o meu marketing, faço nota, faço serviço, cuido do bombeiro, assino papeladas responsáveis pelo bombeiro. Então, assim, eu faço um trabalho bem firme e eu honro tudo que eu faço. Então, se eu errei, eu quero consertar, porque eu sei que eu vou voltar. Entendeu? Então, assim, a defamação eu aceito agora de uma forma diretamente. E o feedback negativo, ele aceito, sim. Tipo, você vai no eBay comprar uma coisa, você vê o feedback negativo lá, 3% das pessoas, e vê 97% positivo. E todo esse problema, toda essa difamação, afetou o seu lado emocional? Ah, demais. Demais, porque foi numa época que meu pai tava doente. Inclusive, quando ele tava com problema, tipo, tava pra ir pro hospital e tal, e em março eu teve esse problema da Van do Amor. E eu tive que negociar essa situação da Van do Amor e o lado emocional com meu pai. Entendeu? Então eu tive que voltar pro Brasil, inclusive as pessoas falando que eu fugi. Tipo, eu tava na Iveco na época. Então, as minas estavam bombando, então tinha que mandar caminhões pra lá. Então, assim, eu tive que responder por isso e pelo meu pai também, entendeu? Então, eu tive que ser muito forte nessa situação. Então, mexeu muito, mas, assim, eu superei. Me sinto honrado por ter superado tudo isso e tô de cabeça erguida sempre que eu saio por aí. Entendi. Mas vem cá, o que as pessoas falavam era só assim, não gostei do serviço? Quer dizer, eu imagino como é que as pessoas falavam, né? Eu até li vários posts lá. Mas era reclamando da qualidade do trabalho ou eles achavam que estava roubando? Teve até uma garota, eu não quero citar o nome, e que ela falou coisas que eu cobrei que eu não fiz. Só que essa mesma pessoa, eu chamei ela pra limpar minha casa e paguei. Paguei 5 horas da limpeza e vi pelas câmeras depois que ela saiu 3 horas e meia depois. Falei, não, de boa. E até ajudei ela, tipo, pelo lado emocional, porque ela tava separando do namorado dela. E até então, aquela pessoa foi uma pessoa que reclamou que eu cobrei um serviço que não foi feito. Mas aí eu volto ao passado, porque naquela época, na limpeza da minha casa, ela não me falou isso. Que eu gosto da verdade, né? Falar na cara. Porque na frente de um computador, por trás da internet do computador, na frente do computador, todo mundo é homem. Mas pra enfrentar cara a cara, ninguém enfrenta. Entendeu? Então, assim, é que nem hoje. Hoje eu tô de cabeça erguida por aí, todo mundo que denuncia o que eu sei, entendeu? Eu pago o mal com o bem, sempre. Entendeu? Sempre. Porque eu acredito nas pessoas boas. Posto hoje nos Facebook por aí, porque eu acredito nas pessoas boas. Eu sempre ajudo, porque a gente vai todo mundo embora e fica aí, ninguém leva nada. Então, pelo menos fica as coisas boas, o lado positivo. E como que se deu o desfecho do caso, né, do assunto? O pessoal se reuniu, entraram com uma ação ou alguma coisa contra você do direito do consumidor daqui, né? Que é o... não sei se é... Não lembro qual que é o... Consumer Protection. Consumer Protection. Eles chegaram a entrar com alguma coisa e aí você foi notificado ou alguém veio conversar com quando, você? Quando eu cheguei do Brasil, acho que final de maio de 2015, maio de 2015, dia 1º. Então, eu recebi um e-mail, eu tinha recebido já um e-mail no Brasil, para comparecer o Departamento do Consumidor, né, devido às alegações, às denúncias e tal. Eu falei, já sei o que tá acontecendo, né? Então, cheguei em casa, tinha uma carta também na caixa do correio. No Brasil, isso? Não, aqui. Uhum. Porque eu tava viajando, então eu cheguei dia 1º. Aí, porque era o aniversário da Rainha, dia 1º de junho. E dia 2, o meu aniversário, dia normal, uma terça. Daí... fui trabalhar e chegando lá, o gerente geral da Iveco me chamou pra reunião e falou aquilo, mas ele me falou numa pressão psicológica muito grande, que podia fechar a empresa por causa daquilo e blá blá blá blá blá blá. Eu falei assim, tipo, nada a ver, eu trabalho pra empresa e eu faço outra coisa na rua, então eu respondo da rua, a empresa responde a empresa. Eu sabia o que eu tinha assinado nos contratos. E daí, chegando em casa às 3 da tarde, que eu pedi pra sair cedo, eu liguei para o investigador. E ele falou bem assim, eu falei, é o Thiago, tenho que responder uma carta, um contato que você fez. Então, aí ele falou, oh, Ian, já foi bem pesado ele, já foi direto. What's going on? What are you doing? Aí eu pensei assim, tô te ligando já para marcar uma entrevista para poder falar tudo. Aí eu expliquei o que tava acontecendo, aí a conversa ficou leve, depois eu falei... What a gift, né? Pra meu dia do aniversário, né? Dia 2, né? Aí, presentão, né? Presentão de 30 anos, entendeu? Que 30 anos aqui a gente comemora bem, né? E assim, refleti isso tudo. E quando foi dia 10, eu já marquei logo pro dia 10, às 10 da manhã, tava lá eu, no Departamento do Consumidor. Levei uma witness... Testemunha. Levei uma testemunha e a minha mala. Sabe essas malas de 32 quilos que você viaja pro Brasil? Cheia de documento. Porque eu lembro que nas denúncias, que as difamações, o que escreveram nos Facebook que tinham Sprint, eles falaram que eu não tinha certificação, que eu não pagava invoice, então eu levei todos os meus books do invoice, levei tudo do accountant, do contador, e também levei minha certificação do passado. Tudo traduzido, referências do bombeiro, e aí foi quando a investigação começou. Então, e aí, como é que foi? Você acabou fazendo amizade com o investigador, sim, né? Sim, isso. Conta aí. Conta com essa história aí pra nós. Saiu pra tomar cerveja com ele. Nossa, esse é o mais gostoso. Citado por ele, tem coisas que eu não posso falar, então eu vou falar o que eu tô liberado pra falar. Lá nas denúncias tinha uma máquina, Thiago... Ó, deixa eu te falar, tinha uma máquina assim, parecia uma bomba relógio. O cara colocou 3 CDs pra gravar a conversa. Ele falou, você quer um CD? Eu falei, quero. Porque eu queria lembrar o nome do pessoal que me denunciou, que ele citou. Só que eu não sabia se eu ia lembrar. Daí, tinha ele investigador, e a minha esquerda tinha outro investigador. O mais perigoso era que tava na minha frente, só que eu tinha mais medo do que tava calado aqui do lado. E minha witness tava aqui do lado, como o Thiago tá. Então, assim... Começou, né, a introdução das denúncias. Quando falaram o valor da multa que eu ia levar, se algo fosse pego em mentira, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Eu falo assim, uau, né, vamos jogar as cartas na mesa. Quanto? 100 mil. 100 mil. 100 mil. 100 mil. 100 mil. Porque alegaram que eu fiz cash jobs, licenças, trabalho sem licenças. E aí foi quando começou. Então, assim... De primeiro ele fez a introdução dele e eu tinha 5 minutos pra falar também sobre a introdução dele. Então prometi que ia falar tudo certo e tal. E eu fiquei logo furioso porque eu já sabia que o negócio ia pegar ali. E eu falei bem assim, ó. Tenho 30 anos, Thiago fez a introdução da minha pessoa e também cheguei pra ele e disse... Trabalho 24 horas, 7 dias na semana, trabalho pro bombeiro, faço tudo isso, faço muito mais por fora... Não tenho mulher, não tenho mortgage, não tenho vícios e outra, trabalho. O dinheiro sobra. Se eu compro minhas coisas, tudo bem. Se as pessoas têm inveja ou alguma coisa, problema deles, entendeu? Eu falo, pessoas... Eu traduzi todos, tudo que eu tinha do Sprint e do Facebook foi traduzido. Então eu falei assim, tem pessoas aqui que trabalham por cash job, trabalham mais do que 20 horas, usuário de entorpecentes, e estão me denunciando as coisas aqui, e se eu levar isso além, o bicho vai pegar pra todo mundo. Então assim, falei, tem eu e mais outras pessoas na comunidade fazendo esse tipo de serviço. Por que só o Thiago da Silva? Eu fiz uma pergunta pra ele, entendeu? Por que o Thiago da Silva está aqui? Mas eu tô aqui pra responder por mim. Daí foi quando já entrou na outra etapa. E aí essas pessoas acabaram sendo investigadas também? Não, porque assim, o problema ali era eu. Era eu, entendeu? Não era mais ninguém. Só que assim, eu fui com meus argumentos, entendeu? E depois ele falou que eu podia levar aquilo além, mas eu falei, não. Deixa, eu quero pagar o mal com o bem. Não quero levar isso além porque eu quero focar no meu. Vou fazer. Aí fiquei em off um tempo que eu não fiquei bem pelo lado emocional. E depois de 6 meses eu voltei. Mas aí já voltei renovado, entendeu? Forte. Porque também ele me deu um incentivo depois das denúncias, entendeu? Tudo registrado já. Ele falou, look, Youngman, a Austrália precisa mais de pessoas igual a você, que trabalha, que dá o sangue. Entendeu? Que dá a sua força. Isso foi o investigador que falou. Isso, isso sem ser gravado, entendeu? Sem ser gravado. E eu me emocionei na hora. Me emocionei mesmo. Que até depois a minha witness, ela ficou zoando comigo. Mas eu me emocionei, sabe por quê? Porque aquilo me tocou. Entendeu? Ele falou, look, young man, you have to do business. Você não é centro de caridade, you're not charity. You're a businessman. Então, get back there and do business. Volta lá. Otherwise, you're gonna be back here and I have to do my job. Tipo, dar a multa. Uhum. Daí, aí eu já me emocionei, já deu aquela vontade de ir ao banheiro e tal. Aí fui ao banheiro, já me tranquei lá na... Tipo, não consegui voltar pelo... Soltar um barrozinho? Não, fui fazer o xixi da Xuxa. Então, tava nervoso, né? 2 horas sem poder sair da sala. Então, assim, foi uma motivação muito grande na minha vida por ele ter falado isso. E ele falou assim, você não é um dos primeiros que comparecem aqui por reclamações de clientes. Carro velho, entendeu? Carro velho que você conserta aqui. E o cara, a pessoa, com 200, um carro de 200 mil quilômetros, 98, a pessoa quebra lá em Esperança. E assim, depois a pessoa vai e culpa você dizendo que você não fez nada. Pô, legal, você chegou até lá. Eu tinha falado pra pessoa não ter saído de Perth. E a pessoa foi parar lá em Esperança e reclamar um tempo depois. Um tempo bem legal, já rodando já bem por aqui. Então assim, se eu fosse pegar minha van e fosse lá dar assistência a ele, o valor do carro não ia pagar nenhum combustível até chegar lá. Entendeu? Então assim, é muito fácil também você chegar e falar o que você quiser. Pessoas que não pegam um espelho e olham pra si mesmo, entendeu? Certo. Só pra gente fechar aqui o bloco, já até ultrapassou o limite de fechar o bloco, mas aí você ficou amigo do investigador, né? Vocês hoje em dia vocês. Não, saem juntos, não, vocês... não bem amigo, mas ele se tornou uma pessoa, um mentor na minha vida, entendeu? Tipo assim, uma pessoa. Ele é teu sócio, né, em algum negócio? Estamos meio que abrindo um business aí no departamento do bombeiro e um outro por fora também. Pelo menos ele confia em você. Se tem uma pessoa que confia em você, é ele. Me assinou, né? Estou embaixo e tudo tal. E eu por mim também. Claro. Ele me chama de crazy Brazilian, workaholic. I work too much. Tá certo. Então, ó, vamos fazer aqui um... Vamos de musiquinha, né? Opa. Tá sabendo que o Roberto Carlos lançou a música com a Jennifer Lopes? Ô, louco, que isso? É verdade. Vamos ver essa aqui agora, então. Tá aí? Tá aqui. Ai, ai. É isso aí, Farofeiro, estamos aqui de volta com o Thiago da Silva, o mecânico, Thiago Car Technology. E a gente está aqui contando a história dele. Thiago, então você vem do sertão do Sergipe, é isso? Isso, eu venho da cidade chamada Porto da Folha, vizinho à cidade onde aquele ator morreu afogado no Canindé do São Francisco. Yeah. Inclusive, assim, quando meu amigo... A referência é o cara que morreu. Porque assim, eu não sei... Agora lá... tem referência, antes não tinha. Vamos criar uma referência. Eu fui criado... Ainda bem que o cara morreu. Eu fui criado na beira do... pra conhecer minha cidade, minha região. E foi lá onde Lampião, perto, onde foi executado, né? Ah, então, esse daí já é mais... Né? Outro cara que morreu, né? Em Piranhas, foi em Piranhas, do lado do rio, foi do outro lado. De lá, não tem gente morrendo. Então, sim, nascido e criado lá no sertão, depois fui pra Aracaju. Mas eu também não sei nadar, viu? Criado na beira do rio, não sei nadar porque o rio é perigoso. Somos dois. Não sei. E assim, não. Quando o meu amigo falou que o rapaz faleceu, não foi novidade pra mim. É óbvio que você entrar nesse rio, ele vai te levar. Porque a hidrelétrica é alta, então dá uma força, vem levando tudo. Então fui criado lá e fui pra Sergipe na separação dos meus pais. Meu pai perdeu o comércio dele na época de Fernando Collor de Mello. Ele não gosta muito de Fernando Collor de Mello, mas gosta de política e eu não gosto de política em geral. Certo. Por razão que eu saí do Brasil. Então, por falar em sair do Brasil, o que você fazia antes de ir? Como é que você saiu? Como é que é o... Vendi na feira dos 5 aos 12 anos, vendi amendoim. Depois a vida melhorou um pouquinho, aos 9, 10 anos comecei a vender caldo de cana. Pô, isso aí é uma... Caldo de cana, pastel, coxinha, sonho, vendi tudo. E depois, nos 12 anos, minha mãe já tinha meu padrasto e fui trabalhar com ele. E aí era aquela briga de pai com ciúmes do meu padrasto. Só que eu focava, assim, em aprender a profissão. Meu pai tinha ciúmes porque não queria que eu aprendesse a profissão de mecânico. E daí, na época que eu comecei a trabalhar pro meu padrasto, durante a semana, tinha que fazer o segundo grau já, ou terminar a escola, né, focar. E trabalhar no final de semana na feira livre, já vendendo caldo de cana. E aí começou os 12 anos na mecânica. Com 14 anos eu saí e fui para uma autoelétrica. Essa é a razão que eu sou eletricista e mecânico, só para vocês entenderem. E sempre enfrentando todos os cursos. Eu era um fominha de certificado. Senai... ASE, que é o certificado mais cobiçado que é oferecido pelos Estados Unidos, né? Que é excelência em serviços automotivo. E sempre fui fazendo isso, e palestra de amortecedor e tudo. E daí, quando eu fui para fazer o meu estágio, eu fiz na John Deere Tratores, né? E nos 18 anos, eu saí com meus irmãos da loja do meu padrasto e abrimos a Tati Autoserve, que é Tatiana. Então, eu era o eletricista e meu irmão o mecânico. E minha irmã é no escritório. E daí, era a Tati do amor. Não. É a Tati. A Tati é da Silva também. E começamos a trabalhar pra gente. Só que daí, eu sempre fui, tipo assim, fascinado pra sempre viajar o mundo. Porque eu fui criado na rua, criado com vó, na época do meu pai. E na separação dos 5 anos entre meu pai e minha mãe, eu tive que escolher na frente da juíza com quem eu queria ficar. E meu pai, ele chegou e falou assim, escondido, né? Antes de enfrentar a juíza. Se você vier morar comigo, eu te dou uma bicicleta. Uma criança de 5, 6 anos, uau! Entendeu? Vai lá eu, na frente da minha mãe lá chorando, né? Eu era o único entre meus 3 irmãos. E você quer ficar com seu pai ou com sua mãe? Com meu pai, né? Chega, eu tô me arrepiando agora. Com meu pai. Só que no outro dia, meu pai não tinha falado mais da bicicleta. E eu fui cobrar a bicicleta. Criança, né? Você cobra tudo. Comprou a bicicleta e me deu. E aí foi quando eu fui morar com a minha avó. Eu só tô aqui por causa da bicicleta. Exato. Porque o que é combinado não é caro. Então assim, foi bem interessante. E essa bicicleta, ela durou até eu sair do Brasil. E eu pedalava muito. Hoje, se você me chama para caminhar, se tivesse um supermercado que pudesse dirigir, eu usaria esse supermercado, porque eu tenho preguiça de caminhar, porque já pedalei muito. Mas você não trouxe a bicicleta? Não. E você não comprou outra aqui? Não, também não. Não, eu comprei quando arrumei uma namorada. Ela falou, ai, baby, vamos comprar uma bicicleta pra andar pela Riverside Drive lá em Perth. Eu falei, vamos, nunca pedalei. Tem um trauma isso. Mas aí, como é que você saiu do Brasil? Eu saí do Brasil, aí dos 18 anos, abri uma oficina, 19 anos, sucesso na oficina. E depois eu saí do Brasil, porque eu queria, com esse menino que trabalha no aeroporto, o Francinei, que ele foi o mentor da viagem principal. E ele, tipo, projetou a viagem e eu fui no embalo dele, né? Fomos pra Nova Zelândia. Vendi a Biz, a única Biz que eu tinha, pra comprar passagem. A bicicleta era boa, você vendeu a bicicleta. Já tinha comprado uma passagem. Aí a bicicleta já foi. Na época da oficina que a gente tinha loja, eu já tinha comprado uma Biz. E daí vendi a Biz e decidi sair do Brasil. Só que o dinheiro da Biz só deu pra comprar passagem de São Paulo pra Nova Zelândia. Então, assim, como chegar até São Paulo? Aí fomos de caminhão. Carona? De carona. Eu dormi uma noite em São Paulo no banheiro, no sanitário, né, de cabeça baixa, e meu amigo, ele dormiu em cima do pneu. Por que no banheiro? Porque eu não queria incomodar o motorista do caminhão, já que eles já estavam prestando um favor em dar carona até São Paulo pra gente. E aí, dia 23 de outubro de 2005, que foi quando eu saí do Brasil, que foi o referendo, você lembra disso? O plebiscito de proibição das armas, saí naquele dia de São Paulo. Dormi uma noite na favela, Heliópolis, né? Heliópolis, é. Que então, me falaram que é a maior favela, eu fui dormir com o maior medo lá. No outro dia, pegamos o voo e fomos pra Nova Zelândia. Chegando na Nova Zelândia, meu amigo passou, que ele falava inglês. E eu nada de inglês, né? Claro, zerado. E o cara do check lá da imigração, né? Falou assim, hey, how are you? Blá, blá, blá. E eu não falei nada. Ele já falou no rádio e pediu pra eu entrar numa salinha. Aí o bicho pegou. Passei seis horas esperando pra poder depor o porquê eu estava na Nova Zelândia. Mas você foi pra fazer, pra estudar? Ou... Não. Na Nova Zelândia, na época, você poderia entrar. É o working holiday visa? Não. Pega o visto de turista lá. Ah, sim. E eu levei prancha, levei tudo, né? Eu não sabia nem nadar, Thiago. Não sabia nem nadar. Aí vai eu lá 6 horas lá. E o visto do meu amigo foi revogado. Ela não aguenta. Ela aguenta. Não, era um projeto. É porque eu não posso entrar em detalhe por questão de sigilo mesmo. Da Mas, prancha? Não, de pra entrar no país, né? Meu sapato, se você olhasse, ele era todo pobre, todo descolado. Então, acho que o cara olhou dos pés à cabeça. Que cara é esse? Vai viajar no meu país aqui de primeiro mundo, sei lá, né? Enfim, aí deram o visto pra gente de 17 dias, depois de 6 horas depondo. Colocaram ele numa sala, eu numa sala, pra saber se a gente tinha... Se batia informação, né? Só que essas 6 horas, a gente foi treinando a informação. E foi uma informação que perguntaram lá dentro. Mas será que o meu amigo lá do outro lado tá falando a verdade? Que tem introdução de investigação, multa e blá blá blá e blá blá blá. E eu falei, eu vou enfrentar o que ele planejou aqui, né? Vamos lá. No final, vocês não estão. Pra mim, eles arrumaram uma tradutora portuguesa. E perguntaram a razão de estar lá. Eu falei, turismo e tal, a gente é de boa família, rico pra caramba, temos dinheiro e blá blá blá. Esse era o plano de falar. E aí. Deram 17 dias pra entrar. Vocês não estão dando a razão suficiente, vamos dar 17 dias pra você se retirar do país. Beleza. E aí entramos, né? Tipo, meu amigo falou, Thiago, só caminha, não olha pra trás. Encontramos $5, foi o dinheiro que a gente comprou um refrigerante, uma pipoca, alguma coisa, que eu não lembro mais. E seguimos a vida. E aí o projeto achou agora... Achou no chão, assim? Sim, passando, voando. Perto do... Tinha um ponto de táxi, né? E não conta muito se o pessoal vai achar que chove dinheiro lá na Nova Zelândia. Porque é uma migração em massa pra Nova Zelândia, lá tem dinheiro no chão. Pelo menos $5 você vai ter, né? E pra nordestino com frio lá, meu Deus. Então assim, aí focamos em 17 dias mudar de visto. Então qual a necessidade da Nova Zelândia? Trabalhar nas fazendas. Então fomos trabalhar nas fazendas. Daí esses 17 dias a gente não tinha dinheiro. Então a gente comprava uma sardinha, aquelas latinhas que vem 4 pedaços, 2 pedaços pra ele, 2 pedaços pra mim. E um miojo pra ele e um miojo pra mim. Comemos sempre pra economizar. Não tinha dinheiro. Realmente não tinha dinheiro. Então assim, aí depois o meu amigo ele inventou de comprar aquelas carnes de gato. De gato mesmo. Porque ela tava na promoção. E é mais barato, né? É, tipo aí ele whisky, fala, sim, aí ele falou, pô, vou comprar. Aí eu falei, não, você vai comer, eu vou comer a sardinha. E daí ele foi experimentar e, nossa, negócio ruim. Aí jogou. Então assim, focamos sempre na sardinha por uns 2 meses. Entendeu? Eu já era magro, pronto, fiquei no osso. Então aí foi quando começaram, foi trabalhar nas fazendas, tirando uva e tal. E depois descobrimos as necessidades de trabalhar nas fazendas de leite. Que foi aí onde também eu enfrentei menos 4 graus. Imagina que eu nunca passei menos 19 graus em Sergipe pra menos 4 graus. E você tem que acordar cedo. Isso. Viu, mas e quanto que você ganhava? Olha, pra trabalhar na fazenda de vaca, era 11 days trabalhando e 11 dias e 3 dias de off. Só que os 3 dias de off eu tava morto, cansado. E nesses dias trabalhados... Era das 3h30 da manhã, se eu pegasse o primeiro rebanho, as 2h, e até as 6h da tarde. Então, até as 6h da tarde. Então, diretaço, se você... sem pausa. Aí, das 9h às 10h eu tinha o café da manhã, na fazenda, e às 2h eu tinha o almoço. E depois tinha que pegar o primeiro rebanho de novo, porque a vaca dá leite 2 vezes por dia. E daí trabalhei pra ganhar $400 a hora. Opa, opa, isso aí é bom. Opa. Passa o endereço. 3 dólares a hora. Se você... 3 dólares a hora. Era 400 dólares por semana. Se você pegar 7 dias e você pegar 14 horas... Você trabalhava 11, né? 11 dias. É. Aí você pega 14 dias, 14 horas trabalhadas por dia e pelos dias de trabalho... E você calcular para 400 dólares que eu recebia por semana, dá 3 dólares neozelandês por hora. Isso não era contra a lei, não? Era contra a lei, mas você assina o contrato, você está assumindo. Entendeu? Ah, assim, na nova... Mais ou menos. Mas tinha essa saída, você sabe que... Que não cumpre com a... É, contrato tem que estar na lei, não pode ter contrato. Então, aí depois disso, trabalhei lá um ano e meio. Fiquei lá na fazenda um ano e meio. Trabalhei como mecânico também lá para a fazenda, mesmo pelo valor. Para manter a prática do meu serviço, já que eu trabalhei na John Deere Traxton. E também eu tinha um trator de lá da marca Massey Ferguson. E trabalhei para eles. E daí fomos, fui trabalhando. E depois um amigo que eu conheci na Nova Zelândia, ele falou de São Paulo. Tenho um carinho muito grande por ele, porque ele me incentivou a sair lá do frio que eu tava. E ele falava que tava em Gold Coast, na piscina, vendo a mulherada. E tipo assim, deixa de brincadeira comigo, né? Foi até quando eu decidi vir pra Austrália. No Sim. visto de Kung Fu, porque eu não ia aplicar pra falar inglês, porque eu já morava na Nova Zelândia 2 anos, então já ia falar inglês, então, né? Então, Kung Fu foi o curso que você comprou pra poder vir fazer aqui na época, é isso? Isso, no Gold Coast. Não tem mais esse visto, não, né? 2007, foi em 2007, foi em 2007. Certo. Olha, eu vou emendar aqui, a gente vai direto, né, porque senão não vai dar tempo de contar a história em toda. Então vamos lá, vamos continuar, você tá chegando na Austrália ainda, né, e o programa tá acabando, vambora. Viu? Eu quero saber da história de que é o cara que fez mais IELTS. Sim, sim, mas acelera aí. Deixa ele chegar na Austrália e aí ele fala dos IELTS. Cheguei na Austrália em 2007, já comecei a bater em porta, porque eu não queria trabalhar por 3 dólares jamais na minha vida. E falei pra todas as empresas aqui... Aí depois de 4 meses... Você veio pra Perth ou você veio pra outra costa? Vim pra Perth, porque na Nova Zelândia, já no final, eu conheci uma menina de Perth. Foi a razão que eu vim pra Perth. Uhum. Aí falei pra ela, vou procurar emprego, bater nas portas. Aí fui em Canningvale Area e bati nas portas e falei assim, ó, paga 10 dólares da hora pra mim que eu faço serviço de mecânico aí pra vocês e tal. Ah, não, beleza. O cara gostou da minha atitude. Me chamou e fui fazer serviço mecânico. Daí já rolou um sponsor depois de 3 dias. Porque assim, outros tempos, né? Rolou um sponsor, o cara falou assim, não, eu preciso de você, eu quero você. Eu falei, não, make sure que você precisa de mim, porque tem que fazer o processo de sponsor, que eu já sabia. Não, eu quero você. Daí nesse intervalo, eu já tava acontecendo uma proposta de emprego, que o rapaz que trabalhava comigo nessa mecânica, tinha um pai que era gerente geral do bombeiro. E eu queria, aí peguei saí, tava em processo de sponsor pra sua oficina. E daí eu queria mudar pro bombeiro. E o cara já me pagava 25 dólares a hora. Eu falei, vou ficar rico, 25 a hora. E aí já mudei a transação do visto. Aí fui na imigração pra saber se eu podia fazer essa transferência. Ela falou, pode, só manda os paperwork que eu renovo você pra pra o bombeiro. Mandei tudo que ela me falou pelo e-mail. 7 dias depois, você tem que se retirar da Austrália dentro de 7 dias, porque você não pode fazer essa aplicação. Um boom na minha vida. Caramba. Mas foi por causa que você tinha que sair por causa do offshore. Isso, e ela não me falou isso. Tá. Só que o que me protegeu foi o e-mail que eu tinha. Só que eu tinha... Eu falei com o top da galáxia da imigração. Face a face, por 40 minutos. E também o pai da minha ex-namorada, ele foi lá me ajudar. E agora, minha filha, apaixonada por esse rapaz, vocês vão expulsar ele por um erro de vocês, a gente da imigração lá dentro. Então, assim, enfim, saí, gastei 18 mil dólares pra pagar advogado, tudo, pra poder voltar. Um mês depois, 2 meses depois, voltei, onde que o gerente da imigração falou que não tinha certeza, mas ele ia fazer de tudo, voltei. Então, comecei a trabalhar esponsorado pelo bombeiro. E aí depois de 2 anos, aí na época tava já o bombeiro bombando, eu trabalhando na produção, fabricando já na parte elétrica, agora não na mecânica, na parte elétrica e eletrônica. E aí eu já me destaquei, porque eles estavam com um problema nos 170 caminhões de bombeiro, que a água acabava, mas o alarme pi-pi, pra você sair do fogo, pra buscar mais água, não tava funcionando. Quando você desligava a bomba, o alarme vinha atrasado, too late, entendeu? Então assim, eu descobri o problema, onde os engenheiros não conseguiam. Então assim, já rolou outro espetáculo dentro do bombeiro pra mim. Eu criei um kit, que na época tinha o swine flu, a vacina, estavam querendo fazer a vacina. Eu falei, eu brincava com eles, aqui tá o swine flu do bombeiro, a vacina. Era um kitzinho, comecei a mandar pra Austrália. Eu queria patentear essa ideia, porque eu consegui. Veio o engenheiro elétrico de Sydney para entender o que foi que eu fiz. Eu falei, ó, elétrica básica, é um relé. Isso, isso e pronto. Abri o sistema. Então, os engenheiros são bons aí, né? Então, não, relé, o cara, pô, como é que é isso que funciona? Eu fiquei muito descontraído lá no bombeiro, é tanto que ele passava assim quando ele vinha, eu pegava a mangueira, aqui para você, entendeu? E aquilo assim, espontâneo, brasileiro doido, espontâneo e alegre. E daí foi quando aconteceu... E daí foi quando aconteceu a época de fazer o IOTS, né? E nessa época, 2009, aconteceu o Black Saturday, que foi um incêndio que teve em Melbourne, que eu tive que ir pra lá pra fazer a parte técnica dos caminhões e a comunicação dos helicópteros com o caminhão. E aí tinha que estar em ação. Então aquilo gerou um distúrbio pra mim, porque eu vi pessoas, né, que se foram, animais, pessoas que ficaram sem a sua residência. E daí, no processo de residência pelo bombeiro, eu tinha que fazer o IELTS. É, que não dá pra escapar. O IELTS, não dava. É. E eu tava em comunicação já com o... Essa era a primeira vez que você ia fazer o IELTS. Isso. É. E eu tava em comunicação já com um agente de imigração. Quero deixar bem claro que não foi brasileira, foi um pessoal lá em Victoria Park. E até denunciei pro Consumer Protection também. Também, aí vai, foi sua vez. E por Mara, o Migration, coisa que cuida do departamento do agente. E processei ela porque ela fez um caso errado pra mim. Depois de 6 meses, ela vai falar que eu precisava de IELTS. E eu tive, na última hora, eu fui decidir a fazer os IELTS. E daí foi quando eu comecei a fazer em Melbourne, no Brasil, fiz em Perth. E aí foram mais de 19 IELTS. Porque eu não conseguiria passar no reading. É, porque são quatro provas, né? Isso. São quatro provas em uma. E aí você tinha que ter uma nota mínima a atingir ali. Então você tava tentando em lugares diferentes pra ver se você conseguia. Se o nível de dificuldade era. Isso. E nesse final aí eu desisti, né? Porque não consegui passar. Tirava 8,5 no speaking, 7,5 no writing, 6 no listening. Mas no reading não passava de 4,5. Chega até 3,5, né? E aí não passava, aí desisti, fui pro Brasil. Precisava de 5. Precisava só de 5. É. Aí desisti do bombeiro, chutei o balde, o pessoal ficou muito triste, então fui embora, eu tive uma depressão e fui cuidar no Brasil com psicólogo, psiquiatra. E voltei em 2011, 2012 e já fui trabalhar pra Iveco, que foi onde eu conquistei o meu sponsor de novo, o IELTS, que aí eu estudei e passei. E quantas vezes você fez o IELTS? Aí você estudou de verdade, parou de enrolar. Se quiser um número específico, foram 23. 23 vezes. Eu quero saber em Perth se tem 19 alguém... 19 ou 23? Não, é uma média, foi 23, eu tenho contado 23. Uma média. É uma média, 23. É 21,5. Então eu quero saber em Perth se tem alguém que já pode superar esse limite. Essa aí. Expectativa. Opa. Certo. Então, olha só, a gente tem os recadinhos aqui pra passar. Vamos lá, Andressa. Começa os recadinhos aí. Recadinhos. Sorteio um par de ingressos da MJ. É, isso aí a gente vai fazer daqui a pouquinho. Quem vai sortear vai ser o Tiagão. Vamos lá. Opa. Ok. Se liga no sorteio da Farofa. E tem mais recadinho aí com o Thiago. Tem agora uma nova parceria com Farofa, é a loja Melco Made in Brasil. Eles têm lojas físicas lá em Melbourne, tem a loja online também e que está fazendo entrega em Perth. São várias marcas da América do Sul, como a Totem. O sorteio de um vestido vai acontecer no dia 28 de fevereiro para uma farofeira sortuda. Os homens, of course, também podem entrar e aí presentear a namorada, aquela pessoa que tiver, né? Interesse. Opa, exatamente. Mais detalhes vocês podem conseguir no nosso Facebook do Farofa. Que mais? Curso preparatório pro IELTS e PT. Então, a gente tava falando aí de IELTS, né? IELTS. Opa! Na Peiro Training Service, que fica ali na CIT. Tá com dificuldade de ler? Eu tô com problema hoje. É que ela não fez o IELTS ainda. Ela não fez o IELTS ainda. O IELTS em português, ficou, né? Que tá escrito em português aqui. Ele ficou falando então, duas vezes, eu fiquei tensa. Então, pra quem não quer ser um Zé Nobari na Austrália, curso preparatório de IELTS e PT com 10% de desconto na Peiro Training Services. Também tem a G&Co Hair and Beauty, que também apoia o Farofa e vai sortear um presente pros ouvintes. Atenção, então, mulherada. Então, mas hoje a gente tem o sorteio de um par de ingressos do MJ in Rio, sexta ou sábado, 3 ou 4 de fevereiro. Uma promoção da Bamboo Productions, né? De novo aqui, musiquinha. Continuar com a musiquinha. Então vamos fazer o sorteio. Vamos pra agenda? Não, vamos fazer agenda da semana. Vamos rapidinho. Agenda da semana? Então vamos lá. Rapidinho. Segunda-feira tem reprise do Farofa na rádio RPG, Rádio Brasil Global, www.rbg.com. Você pode baixar os podcasts. Se liga. Se liga na programação. É isso aí. E terça-feira, como todo mundo sabe, é ao Farofa vivo. Ao vivo. É nós, aqui na SIX EBA 95.3 FM. Exatamente. Certo. Então, olha só, a gente vai fazer aqui o sorteio do MJ in Rio. Seria bom que... Nosso ajudante de palco, por favor, aqui. Porque assim, pela lisura do sorteio, seria bom que a gente estivesse ao vivo no Facebook, né? Não. Pois tá. Não, a chefe achou melhor não. Não, eu não quero falar. Nós estaremos ao vivo, mas vai estar aqui. Pode ser, Thiago. Ok. Thiago, sorteia. Vamos sortear aqui. Sortear quem vai ganhar um par de ingressos. Seis pessoas aqui, gente. Não é possível que seis pessoas sejam erradas. Depois brasileiros são confiáveis, todo mundo confia no Brasil. É isso aí. Então vamos lá. Eu posso dar um car service também pro ganhador? No pacote ou não? Opa, car service, prometo um car service. Ah, maravilha. Pro casal ou pra pessoa. Ludantas. Muito Ludantas. Bem, Ludantas. Aí, ganhou dois em um. Dois em um. Maravilha. Vou postar no Facebook agora, então. Parabéns. Tá certo. Então, bom, eu queria deixar meu agradecimento pro nosso patrocinador, a Brasil WA. E os anunciantes da temporada, Jean Cole Hair and Beauty, a Pedro Training Services, Thiago Car Technology e a Travel Manager Australia e também a Bamboo Productions, que estava aqui com a nossa promoção de hoje. Thiago, muito obrigado pela sua presença. Já está terminando o programa. Obrigado pela participação. Foi muito divertido. Muito rápido. É. Foi muito rápido. Muitas histórias. Tinha mais coisa para perguntar, não deu tempo. E eu tinha para falar, sempre. Então é isso aí, pessoal. Então, estudem IELTS. Você passa. Eu passei, você passa. Aí, ó. Estudem IELTS na Apeiro. Apeiro tem services. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Semana que vem tem mais Farofa WA.